meu samba lanço com a dança da bundinha e o rap do pirão. No baile danço, no baile eu samba lanço ao som do rap do bonde, vem no meio do salão. Oi, oi, de coração, eu sou funkeiro sangue bom. De coração, eu sou funkeiro meu irmão. De coração, eu sou funkeiro sangue bom. Salão. No vai e vem que eu também vou. Oi, oi. No bonde sinistro, o bonde do terror. De coração, sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão. De coração, sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão. No baile danço, no baile eu samba lanço com a dança da bundinha e o rap do pirão. No baile danço, no baile eu samba lanço ao som do rap do bonde, bem no meio do salão. De coração, sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão. Oi, oi. De coração, sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão. Sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão. De coração, sou funkeiro sangue bom. De coração, sou funkeiro meu irmão.